DJ das produções. DJ Elias Concordias, o DJ das produções de Concórdia do Pará. Do Pará. All I have and now I'm